criação. 57º programa desta série em que estamos estudando as leis de causa e efeito. Sim, são muitas leis englobadas numa só. Aliás, podíamos até fazer um grande estudo sobre isso dentro da quarta revelação. Mas vamos ler um livro aqui da terceira revelação. O autor é um espírito, André Luiz, psicografia do legionário Francisco Cândido Xavier. Capítulo 11º, o templo e o parlatório. Nós estamos vendo aqui o condutor, o responsável, o mentor da Mansão Paz, Druso. E lá no final vocês vão ver.